bem? Então, nós vamos agora fazer um diálogo. Vocês sabem o que é um diálogo? Traduza alguém para mim do grego para o português. O que significa diálogo? Que silêncio. Pode ser, a eloquência do silêncio. É... diálogo é alguma coisa entre dois. Dois ou mais. É, logos é ideia. Ideia, pensamento, razão. Portanto, duas ou mais razões se opondo ou se comunicando. Certo? E dialética. Dial, dois ou mais. E ética. Ética é um comportamento moral arbitrado. Moral é imposta. A ética é escolha. Certo? Quando se contrapõe aquilo que se escolhe, é diferente daquilo que a gente adere sem ter certeza. Por que que as pessoas se casam na igreja, etc, etc, etc? Se elas não pensam, é um traço moral, minha mãe quer, ela chorou, sofreu, então, né? Por que que não se faz? Por que que um adulto não bate em uma criança? Tem muita gente que diz, ah, precisa apanhar para aprender. Tem outros que é um ato de covardia, se alguém já fez ou faz, eu insisto em que se pense nisso. A covardia de um adulto bater em uma criança, para mim não tem nenhuma explicação. É um ato de covardia. Então eu arbitro, é uma escolha que eu faço e não vou aderir ao moral. Né? Ah, a criança precisa apanhar, não aprende se não apanhar, para crescer precisa sofrer, essas bobagens todas, né? Por fora. Joãozinho, você saiu de lá, João? Aqui, as pernas. Eu deixei ele com as pernas. Pernas? É. Quantas pernas você tem? Eu acho que eu tenho duas. Você acha? Metáforas. Bom, podemos seguir? Nós temos mais 47 minutos, exatos. Eu não cheguei nem no... na calçada, perto do portão. Tem vários metros para entrar no recinto. É porque realmente eu digo para a meninada toda com a qual eu trabalho que teoria é a teoria liberta. Eu adoro teoria, enxergar, que eu apresentei para vocês o conceito, é enxergar de uma maneira sempre confrontada, pensando no que se diz. Eu estou ministrando agora um curso pessoal de terceiro ano, curso de licenciatura da Unesp, em que eu ministro aulas, e é sobre o alemão Bertolt Brecht. Então nós tiramos um decálogo. 10 coisas que nós vamos tentar não fazer nos nossos... Não fica aqui! É tão bom! Nos nossos encontros. Uma das determinações é o seguinte: nada poderá ser dito que não seja pensado em profundidade. Eu não vou repetir aquilo que já está plantado dentro de mim, plasmado de modo naturalizado, mas eu vou falar pensando no que digo, porque um sujeito que pensa no que fala e como o faz, ele pode descobrir coisas novas. Em teatro, o ator ou a atriz conhecem o texto, mas a personagem não sabe jamais. Então a gente vai assistir vários espetáculos, as personagens falam com uma aceleração louca, mesmo quando elas estão a pensar. Portanto, algum problema existe aí. Se eu não penso no que eu digo, e eu tenho de pensar, porque é uma coisa que não está formulada para mim, isso está mecanizado. Portanto, eu não sou sujeito da fala, mas eu me sujeito à fala que não é pensada e formulada por mim. Sim ou não? Quem ama se engasga direto ou não. As palavras saem atravessadas, a gente quer falar uma coisa, sai outra, fica arrependido, aí chora. E é muito legal quando a gente age deste modo. Porque se o discurso estiver pronto, sequer a gente está amando o outro para quem a gente se declara. as mil e uma maneiras de dizer eu te amo. Todo mundo fala eu te amo do mesmo modo? Fala do mesmo modo porque é exatamente o que a gente está fazendo, dentro de antítese do sentimento, né? Muito bem. Então, isso é épico também. Essas luzinhas são bem interessantes aí, né? Olha, eu recentemente eu estive aqui no Mirada, Festival Ibero-Americano de Teatro, a convite da Sibeli Forjado, pessoal do SESC, como... Não. Como... A função de escrever um relatório crítico depois. Tem um nome aí que eu esqueci. Muito bem. E eu fiz uma fala sobre crítica. Crítica teatral. Havia representantes de 12 países no Mirada. É bem interessante. Porque tanto nós, brasileiros, quanto uruguaios, chilenos, argentinos, colombianos, peruanos, espanhóis, portugueses, padecemos do mesmo mal. Não há mais crítica teatral. O que existe são indicadores para o público, na grande imprensa, do que ele deve não assistir, número pequeníssimo de palavras. Portanto, crítica significa crise. Do grego, crítica, kriten, crise. Nós devemos entrar permanentemente em estado de crise. Qualquer pessoa que está no mundo, mas que é dona de si, sujeito de si, está permanentemente em crise. Porque se ela não entra em crise, tanto para aquilo que é significativo, quanto que para aquilo que supostamente não é significativo, ela não está sendo sujeito de si. O viver no presente é uma migalha de alguma coisa que decorreu de algo já feito, um processo de feitura. Uma pessoa que não tem, uma pessoa que tem certeza de tudo, ela não é sujeito de si. Pensem nisso, que é extremamente importante e significativo. Uma pessoa o quê? Uma pessoa que não entra em crise, em qualquer circunstância, ela não é sujeito de si. Ela se sujeita ao cultivo daquilo que se estabeleceu, que é assim ou assado. Viver é crise permanente, ou não é? Quando a pessoa puxa fumo ou bebe, ela perde um pouco. Mentira, ela se engana que ela perde o estado de crise. Crise é uma coisa muito boa. Uma pessoa que está em crise, ela não tem certeza. Uma pessoa que não tem certeza, ela tem o conceito de que ela erra. O erro é sempre um novo alento para a vida que tem um fluido diferenciado. Ou não. Isso é lindo, sabia? Se eu não gostasse tanto da Raquel, né? Bem, vocês não têm crises dessa natureza? Vamos assim, quem é heterossexual aqui não precisa dizer, só pense, formule. Não, não, de repente não tem uma coisinha por dentro, por alguém do mesmo sexo? Tem, isso é sensibilidade. É identificação sensível com alguém e eu sou capaz até de fazer aquilo que supostamente eu não faria com ninguém. Isso é bacana. Estar no mundo, mas tem que estar de uma maneira intensa. Isso é epicizar a vida. É trazer contextos históricos que vão acontecendo sempre de um modo diferenciado, ainda que se pareça uma repetição, e arbitrar, se pensar na condição de um sujeito que pode mudar caminhos. Os olhares vão longe, né? Então, legal. Tem uma música aí, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Lembra dela? Pecado é um conceito moral. Talvez é muito mais pecador aquele sujeito que nega potências internas que tem àqueles que deixam de fazer sem serem sujeitos de si mesmos. Escolha, o teatro é uma escolha que vocês fizeram, né? Só que a maioria aqui é de teatro popular ou não? Ele disse que não. Não sei. Acho que sim. Sim. Não. Está bem dividido? Ainda bem. Então, se tem divisão na coisa, tem crise. Tendo crise, não. Quem faz e quem não faz. Entendi. Mas o teatro popular se de todo mundo é um teatro de rua. Popular. Pensar uma coisa, eu vou dizer algo que eu Eu aprendi com um grande mestre, porque eu tive muita sorte na vida, de, apesar de ser filho da classe trabalhadora, eu tive a oportunidade de escolher, de estudar em algumas instituições muito legais. Eu tive um grande mestre chamado Umpiano Toledo Bezerra de Menezes. É um dos sujeitos mais fantásticos que eu já conheci na minha vida. Professor de História, lá da USP, ele transita com a história visual. Então, ele estava nos explicando na graduação o que é dialética. Escutem com os ouvidos. Agora precisa ouvir com o ouvido para entender. Exemplo de dialética. Ele parte da seguinte afirmação: não há fome no mundo. O que há é a impossibilidade da totalidade dos sujeitos de terem acesso aos espaços em que as comidas estão estocadas. Eu tive um orgasmo múltiplo. Isso é aquela coisa, explicar de modo simples aquilo que é complexo. E ela vai estabelecendo a injustiça que existe no mundo. Isso é muito interessante. Então, pensar é um dos grandes prazeres da humanidade. É muito interessante, é muito interessante. Enquanto nós fizemos aqui, foi feita uma pausa, algumas pessoas vieram falar comigo, dentre as quais o... Pelo simbolismo. Léo. Falamos sobre o Léo. Que tem sobre a estética simbolista. De certas convenções que se tem na estética simbolista, a preocupação que se tem de se convencionar em determinado momento da peça um espaço ou um objeto, e esse objeto, durante a peça, durante o decorrer da peça, ele se desconvenciona, ele acaba se desconvencionando daquilo que você convencionou no início, e se transforma. Então, a minha preocupação era com em relação sobre o que o público iria analisar naquele momento. Ele me disse que a preocupação é se preocupar muito com o que o público vai pensar naquele momento, mas sim com o que ele vai cada um individualmente vai pensar sobre aquilo e vai comentar, vai surgir aqueles comentários, vai surgir aquele conflito aquela discussão, aquele conflito de entendimentos que houve, que na verdade acaba sendo a função da estética simbolista, né? Você usa de objetos que são comuns, você transforma aquilo, né? você joga aquilo no cenário, os atores, os personagens trabalham com aqueles objetos e aqueles objetos acabam sendo surgindo vários símbolos em cima daqueles objetos. Também a preocupação que estava tendo aqui no problema de entendimento era de se essas convenções, né, perguntei para ele, se certas convenções poderiam ser mudadas durante o decorrer da festa, por causa do problema do entendimento do público. Aliás, o tiro invariavelmente dizem sai pela culatra. Então, um dos monstros sagrados do teatro brasileiro, segundo os aristocratas, é Nelson Rodrigues. Tá? Fiz uma afirmação. Segundo os aristocratas, é Nelson Rodrigues. Há quem goste de Nelson Rodrigues sem nunca ter lido nada dele. Só ter assistido às montagens que a Rede Globo fez. Vai dizer que Nelson Rodrigues é o maior autor do teatro brasileiro. Certo? Não sei se a pessoa fala por ela ou se ela reproduz uma fala que está instituída. Muito bem. É muito comum, é bastante comum, aliás, em montagens assistir às tragédias que o professor Sábato Magal denominou de tragédias cariocas, e o público ri à pampa. Ri demais das tragédias. Invariavelmente, como se trata, Nelson Rodrigues é um mito, um monstro sagrado, os sujeitos da cena vão pensar: não conseguimos. Riram de uma tragédia de Nelson Rodrigues, nós que somos incapazes. A gente tem um demônio plantado dentro de nós, ou a figura celestial, aí depende do gosto, né? Eu estou fazendo agora um trabalho que decorre aí do Festival Ibero-Americano de Teatro. Eu e a Cibele Forjás fomos convidados para fazer uma curadoria de uma revista editada no México, mas que tem grande circulação na América Central e Estados Unidos. A revista chama-se Tramoia, não sei se alguém conhece, é uma revista de estudos de teatro, fundamentalmente latino-americana, e aquela parte mais abaixo dos Estados Unidos, que basicamente a totalidade da população é da América Latina. Bem, e é um número sobre dramaturgia brasileira. Eu escolhi 6 textos, eram 5, eu escolhi 6, a Sibeli Fonjas concordou, e um deles, Léo, chama-se Os Adultos na Sala de Jantar. Alguém conhece? Da Michele Ferreira. Michele deve ter uns 30 anos, é uma pessoa muito interessante, muito interessante. Ela, vários textos dela começam a ser montados na cidade de São Paulo. Os Adultos na Sala de Jantar, esse é o título. Prestem atenção ao título, Os Adultos na Sala de Jantar. Aparecem 3 personagens, 3 mulheres, numa situação completamente inusitada. Completamente inusitada, que tem o pressuposto do teatro da absurdidade. Os vizinhos na sala de jantar. Uma vizinha, onde a cena se passa, vai solicitar à dona Clara Day, do apartamento em que a cena se passa, para ela ficar com o seu filho por 2 horas, já que ela fez um favor de aplicar insulina na Clara Day, que ela é diabética e tem dificuldades de aplicar insulina em si. Então ela fez um favor, ela pede um outro favor para ficar 2 horas com o seu filho. Seu filho é levado para a sala, para o apartamento da Clara Day, e no quarto. Então, às vezes, elas vão, são 2 mulheres, outras vão ao quarto e trazem descrições do menino de 9 anos, que tem uma orelha enorme, que tem a pele toda cheia de... Começam a descrever esta personagem. Os vizinhos na sala ao lado. A protagonista não aparece materialmente, mas ela é narrada pelas outras personagens que têm uma apreciação e que trazem esta apreciação na forma de diegese, de narração para o público. Então, esse é o pressuposto do simbolismo enquanto movimento. No teatro simbolista, a personagem protagonista nunca aparece, mas se referem a ela sempre por intermédio de uma descrição, uma apreensão que tem os sujeitos com relação à coisa, à personagem, à situação. Então, no simbolismo, a protagonista está sempre fora da cena. Logo, mesmo sendo uma descrição objetiva, cada um fala, pessoa é um moleque de 9 anos com orelhas enormes. Se nós pedíssemos para cada um de vocês desenharem essas orelhas enormes, apareceriam as coisas as mais diferenciadas, porque é uma descrição genérica de alguma coisa. O que se faz? Se provoca a potência imaginativa dos sujeitos de intervirem para construir aquilo que é narrado. Isso cabe também ao cenário e a tudo. A tudo. Então, Horácio McCoy é um autor norte-americano maravilhoso, maravilhoso. Ele tem um romance chamado em inglês They Shoot Horses, Don't They? Eles matam cavalos, não matam? O Sidney Pollack fez um filme, para mim, um dos 10 mais surpreendentes filmes da história do cinema. A Noite dos Não, Horácio McCoy não. Não, não, não. O Sidney Pollack? A Noite dos Desesperados. Ah, não, desculpa. Não, tá desculpado. Léo. Isso. A Noite dos Desesperados. Eu recomendo que vocês assistam a este filme, que leiam um romance, que é maravilhoso. E no romance, é um romance sobre a década de 1930, logo depois da Depressão norte-americana, a quebra da Bolsa de Nova York, etc. É assim, a vida se assemelha a uma película cinematográfica. Quando a gente chega no estúdio, o cenário já está todinho pronto. Nós precisamos nos adequar àquilo que está pronto antes de nós. Sujeição dos sujeitos ao mundo estabelecido. Mas nós somos diferentes e mesmo assim nós nos acovardamos. É como, para mim, é uma covardia uma pessoa que nunca leu Nelson Rodrigues dizer que ele é uma obra matura do teatro brasileiro. Como é uma covardia dizer que Fernanda Montenegro é a maior atriz do teatro brasileiro sem nunca tê-la assistido. Então, isto é confortabilidade social. A gente quer ser aceito pelo mundo e fica repetindo aquilo que quase todo mundo diz, que a gente é aceito, e aí a gente não fica muito contrastado, né? E aí que a gente vai matando tudo que nós temos de potência diferenciada, de singularidade, etc, etc. Como eu posso dizer que Nelson Rodrigues é o maior se eu só li Nelson Rodrigues? Nunca li Jorge Andrade, Clínio Marcos, Oduvaldo Viana Filho, etc, etc, etc. Tem sempre um problema. A cultura norte-americana é isso. A cidade mais importante do mundo. Eles gostam de tudo mais. Mais, mais, mais. E aí a gente vai se ferrando porque vai repetindo igualzinho, né? Mate, por que que... O Mate sou eu. Fala, Thiago. Alexandre, por que os elementos épicos ficam sempre tão presentes no teatro de rua? Exatamente pelo tratamento alegórico. É preciso traduzir para um caráter mais imediato de uma, da recepção das pessoas que assistem à obra, para que elas se sintam, no bom sentido, presos à obra, para decodificar a partir do entendimento e tentar formular as suas hipóteses. Tem de ter uma simbologia mais facilmente traduzível, porque são pessoas que, inclusive, estão, na maioria, apartadas da linguagem teatral. E isso não significa facilitar. Para ser simples, é preciso ter uma grande complexidade com relação às coisas. Teatro popular, ele parece simples, mas para ser simples ele é extremamente sofisticado. Pode ser assim? O teatro épico ele tem alguns elementos, né? Por exemplo, o simbólico, a narrativa, o significado do simbólico, que pode ser usado a nosso favor para provocar o pensamento de quem está assistindo. Como isso pode ser feito? A narrativa e o simbolismo são suficientes? Diria assim, rápido, pelo uso explícito das alegorias no sentido de aproximar um diálogo entre aqueles que assistem e aqueles que fazem. Eu vou apresentar já já as características do épico, e aí eu vou terminar por aí, porque nós vamos fazer outros encontros em outros momentos, tá bem? Porque o assunto é complexo. Mas não adianta ficar falando de modo complexo e não chegar a um ponto que as pessoas possam ter entendimento, porque senão a pessoa fica falando sozinha. Tá bem? Já já vou chegar. Pois não. É sobre o gesto que eu ia perguntar. É que ali, seguindo a linha, até chegar na alegoria, fala sobre muito cultura, que... Fala muito sobre a cultura, mas, por exemplo, na Encoragem, no Brecht, tem um grito mudo. Alguém trouxe isso. Vai lá. Que... O Diego foi embora? Foi. Que tem o grito mudo, que, como é cultural, na Encoragem, tratam sobre guerra, que ela perdeu o filho, ela não pode fazer nada. Três filhos, basicamente, ela perde, né? Coisa e tal. Mas, como é cultural, dá a entender que não seria, o gesto não seria entendido em todo lugar. Por exemplo, isso que você falou. Para quem não conhece o nazismo, que não é como quem está no Brasil, quem é em algum lugar do mundo, não entenderia isso. Para um índio que nunca viu o mundo ocidental, isso não significaria nada. Mas, uma hipótese, na Encoragem, a guerra, entre aspas, é comum em todo mundo. Esse gesto não poderia ser um gesto que seria mundial, assim como a alegoria que depende... Não existe universal... Como você chama? Caio. Caio, não existe universalidade e singularidade absoluta em nada. Tudo depende de contextos. Um grito mudo, ele tem uma amplitude simbólica, talvez em qualquer lugar em que a barbárie se instaure. A barbárie doméstica e a barbárie extremada de uma guerra. Ainda que não exista talvez uma universalidade, uma atitude que foge do tradicional aguça as capacidades críticas de qualquer sujeito para pensarem a partir dali por que que esse gesto foi feito deste modo que todo mundo faz, ou por que que esse gesto foi feito de modo diferenciado ao que todo mundo em tese faria. Então trata-se de uma atitude que concentra em si o gesto e o contragesto. Contragesto seria? Aquilo que nega o que se está a dizer ou a fazer. Veja que coisa bárbara. Quando... Agora vocês vão ficar muito irrequietos, penso. Como que, Caio, uma pessoa que supostamente ama a outra pode dizer a ela e determinar o que ela deve e não deve fazer? Como que você ama alguém e você vai proibir esse alguém de se ir para uma festa sem você? Não, você não precisa nem responder. Todo gesto pode trazer em si um contragesto. Às vezes aquilo que nós dizemos não é o que nós fazemos. Amar alguém é conferir a esta pessoa, caso ela solicite, um par de asas para ela voar. E não é prendê-la do seu lado. Todo mundo que diz amar quer o amante, o amor do lado, dando satisfação, chegando na hora marcada. Isso é amar? Não sei, não cabe a mim instaurar, mas isso seguramente é o gesto e o contragesto. Aí nós temos o princípio do gestos. Tem um nosso alemão maravilhoso chamado Theodor Adorno. Ele escreveu um texto, um ensaiozinho curto chamado Educação após Auschwitz. Auschwitz é aquele campo de concentração, um dos campos de concentração. E ele começa a dizer, ele defende a tese segundo a qual, antes de construir Auschwitz, o campo de concentração, a educação alemã educava pela frieza para que quando eclodisse Auschwitz, o campo de concentração, as pessoas não mais estranhassem a existência desses campos de concentração. A bem da verdade, aquilo que nós chamamos amor é exatamente o contrário daquilo que seria o amor. Porque nós proibimos e tiramos do outro a possibilidade de ele ser e estar no mundo do modo que ele queira. Mas é o amor mercantilizado. É o amor neoliberal. Então, tudo que nós fazemos, se prestarmos atenção, nós temos um discurso X e temos atitudes Y. Então tudo aquilo que fazemos já está embutido, digamos assim, um contragesto. Quando se... Quando se destaca, se manifesta isso de uma maneira mais interessante, aí as coisas passam a ganhar sentido. É isso que eu ia perguntar agora a você, desse giz jogado no chão e que eu dei com tanto carinho. Não, caiu da folha. Caiu da folha? Tá bem. Caio, você já deu presente para alguém? Já. Então, imagina que você deu um presente para uma pessoa amada. E você saiu para pegar uma água e o objeto que você deu para a pessoa amada já não está com ela, está com uma outra pessoa. O que acontece com você, Caio? Fica puto. Veja, acabei de dar um objeto para uma pessoa que eu dei para ela, para a pessoa, então essa pessoa vai fazer o que ela quiser, não é mais meu que eu acabei de dar. E a gente fica puto como se não fosse do outro, ainda continuasse a ser nosso. Isso é um problema, é para pensar, é só para pensar um pouco em cada. É tão simples, parece, mas não é simples, é muito complexo. Um grito mudo, que veja, um grito é uma manifestação vulcânica. Grito, símbolo do expressionismo alemão, é o grito, é a boca escancarada. Então, todo grito é uma manifestação vulcânica, parece que não há alguma outra coisa a fazer. Entretanto, quando não se promove a coisa do modo que todo mundo faz, porque parece universal sem ser, isso é que vai chamar a atenção. Isto em alemão, vocês querem ver que palavrinha linda? Não sei se vai caber aqui. Ixi, não apaga. 13. Bom, verstehen em alemão é entender. Verstehen, entender. Verstehen, dunk. Dunk significa o tempo gerúndio. Entendendo, efeito de entender alguma coisa no momento. Para nós entendermos o que quer que seja, é preciso que nós nos afastemos para ver por vários ângulos, para voltar à coisa. Então, se eu acabei de dar um presente para uma pessoa, e essa pessoa a quem eu tanto amo, deu o presente que eu dei a ela para outra pessoa, eu preciso ver, por que, que eu fiquei puto com a pessoa que eu supostamente amo, uma vez que não é mais meu, é dela? E aí vamos especulando a esse respeito, e isto é um procedimento rigorosamente de caráter épico. O épico traz a história, e história são circunstâncias. São múltiplas as circunstâncias que vão caracterizar alguma coisa, o que quer que seja. Nada é absoluto e nada é singular. Os contextos determinam diferentes possibilidades de as coisas eclodirem, acontecerem, serem, estarem no mundo. Então, Caio, se você até hoje era tão egoísta assim, você precisa pensar nesse egoísmo. Se você é uma pessoa boa, por que, que você é egoísta quando dá um presente e esse presente é dado a outra pessoa? Se você fizer uma cena e você trouxer isso à tona, esta reflexão, isto é um tratamento épico que se confere a uma cena. Muito bem, então agora, pois é. Sabe o que é a mão no peito? Na tradição ocidental, culpa. Então deixa a mão no peito. Quem for muito constrangido, não olhe que ela vai fazer uma coisa, porque ela é do balacobaca, essa menina. Qual é o plural de decimal? Decimais. Então faça. E ela fez, e eu a conheci fazendo o Nelson Rodrigues. Às vezes, a obra pode funcionar como antídoto contrário à libertação da pessoa. Bom, cada um faz a sua própria tradução. Enfim, no teatro, aquele, todo teatro tem, de um modo ou de outro, tratamento épico. Ele precisa objetivar algumas coisas, contextualizar algumas coisas, para que o espectador, a espectadora, tenha alguma fruição mínima com relação à obra. Os experimentos radicais na história do teatro são múltiplos. O movimento simbolista francês, então, os vizinhos, os adultos na sala de jantar, da Michelle Ferreira. É uma obra que eu citei a vocês, que é muito interessante, mas o Maurice Maeterlinck, que é um dramaturgo francês do século XIX, que que é basicamente quem escreve textos simbolistas em teatro, ele escreve uma obra chamada A Intrusa. A Intrusa apresenta uma sala na qual um marido e um cunhado conversam sobre uma mulher que está parindo, está dando à luz na sala ao lado. E há um velho, que é o pai da moça e do cunhado, do marido, enfim. Vocês entenderam? Não, uma coisa. Tem um irmão da moça que está na sala ao lado, que vai parir uma criança. Este marido conversa com o irmão da moça, eles são, portanto, cunhados. Esse cunhado do marido e a moça tem um pai, certo? Esse pai é mudo, é cego, está na sala onde a cena se passa. Eles começam a falar de múltiplas coisas, de índices. Durante a noite, alguém teria aberto o portão, que alguém, o jardineiro, provavelmente trabalhou no jardim. Eles falam uma série de coisas e a moça ao lado está parindo a criança. As referências que esse cunhado e o marido trazem é exatamente da morte, que vem no momento de parto dessa moça, que morre no parto. E pelos índices, eles imaginam ser outras personagens. É claro? Então a protagonista, a morte, ela aparece referida por uma série de evidências que espectadores e espectadoras vão traduzindo sem saber que é a morte. No final é um grande baque. São obras simbolistas, a protagonista nunca aparece, mas ela vem à tona por intermédio de narração. O ano passado, ou retrasado, eu já contei, acho que esse exemplo, mas se vocês falarem que fui eu que falei, eu vou negar. Eu estava até o ano passado no Prêmio Shell, né, em São Paulo. Ano passado eu assisti 170 espetáculos, só, e pouco. O ano passado eu tive problemas pessoais sérios. Então eu fui assistir Vermelho, no espaço Tomi Otaki, que é um espaço de altíssima burguesia. E Vermelho é protagonizado pelo Antônio Fagundes e dirigido pelo Tacla. É um espetáculo de um pintor expressionista norte-americano. Espaço tradicional, um drama. Já vou pegar aqui. Então, vocês, público, a obra começa assim, Antônio Fagundes está de costas, ele faz esse pintor, tem uma grande tela todinha vermelha, e para assistir a esse espetáculo no Tomi Otaki, vem muitos ônibus do interior da cidade de São Paulo, fretam-se ônibus e as pessoas vêm do interior, vê quem? Antônio Fagundes. Não vem pela obra expressionista, vem ver o Astro Global. Muito bem. Então, esse pintor é da década de 1950, onde o contexto histórico da obra. Então, Antônio Fagundes tem uma camisa, fazendo a personagem, uma camisa dobrada, e a calça vem até mais ou menos aqui em cima, porque naquele momento histórico o cós de calça era muito alto, né? Então, está de costas para a plateia, não tem gente aí, né? Só aqui. Ele admira e ele começa a falar de sua obra e ele se vira para o público. Quando ele se vira, no dia que eu fui assistir, provavelmente uma senhora que veio do interior, que conversa com a televisão, né, que é uma pessoa simples, quando ele se vira, ela diz: "Vixe, como está gordo!" E ele, Antônio Fagundes, estava muito gordo mesmo, né? Então, o que aconteceu? Foi o riso de todo mundo que ouviu. E não pode, porque no teatro dramático tem a quarta parede. É como se o público não existisse. Plateia, plastos. Quer dizer, aqueles que são manipulados por gesso, agiam, não pode falar. Foi muito interessante. A personagem Antônio Fagundes olhou para aquela senhora, mas ele sabe aquele esse desenho que tem o raio assim? Esse lado vai ser uma coisa bem subrepetícia e continuou. Ocorre que essa mulher, essa senhora, é uma senhora simples e aí ela era cutucada pelas amigas porque ela tinha vontade de se manifestar e não podia. O que, que aconteceu? O espetáculo é dramático, mas por intervenção dessa senhora ele ganhou uma natureza épica. Ele não ficou encerrado nele mesmo. Ele teve de fazer concessão a alguém da plateia que perdeu a condição de plateia para se transformar em uma pessoa do público. Então, quem estava mais próximo dessa senhora começou a ver a obra e essa senhora com relação à própria obra. Essa é a primeira característica do épico, se chama de teatralidade. No épico, a teatralidade é explícita. Então, a gente chama de expedientes características do épico. Não é o épico, eu vou dever o dialético, viu, Caio? Do épico. Teatro épico. Teatro que, enquanto gênero, traz um contexto de alegorização de si para entendimento da plateia ou do público. Então, expedientes do teatro épico. Primeiro, teatralidade. Isso significa o jogo é explicitado. Nós estamos no teatro sabendo que se trata de teatro. Vermelho, sem aquela senhora, era um drama. Com aquela senhora, é um drama que ganhou um tratamento épico, porque ela interrompeu em alguma coisa que estava sacralizada. Todo mundo sabe o que é iocos? O que é jogo? De onde vem jogo? Então, se ninguém responde, é porque todo mundo sabe, não é isso? Não. Ah, olha. Vocês foram dramáticos, não respondendo nada, e ganharam um coro de natureza épica quando responderam. Quem não se comunica, já disse o Chacrinha, se estrumbica. Né? Tem quem gosta de estrumbicar. Mas é jogo, é uma palavra latina que vem de iocus. E que significa ludibrio. Regrado ou não. Ludibriar alguém é enganar alguém. Vocês jogam algum jogo? Todo jogo não tem essa cara. Jogo de cartas, por exemplo. Quem bate pode mostrar. Está próximo de bater, tem de ludibriar o outro para não conferir todas as pistas, porque senão vai ficar começando, vai prestar atenção e vai impedir que isso aconteça e ocorra. Então, ludibriar alguém significa enganá-lo. Não me venha a falar na malícia de toda mulher, dizem os machos, muitos deles machucados, que toda mulher tem o poder de iludir. Vocês têm mulheres? Sim. Tem? Opa! Opa! Ela assumiu a teatralidade do viver. Arrepiou-se. Ganha o que quiser. De iludir. E agora, como você chama? Marta. Marta. Homens, vocês têm o dom de iludir? Sim. Olha, Marta, que titubeio. Sim. Não, mas o homem não tem mesmo. Ele é só o dom. O homem é mais. Ele é mais pragmático, ele é mais simples. Há algum homem aqui? Ouviram? Quer dizer que, Marta, você acha que um homem interessante é aquele que vai aprendendo com as mulheres o dom de iludir também, isso não tem conotação moral perversa. Não tem conotação moral de perversão. Porque nós temos várias capacidades, ou não? Os olhares vão longe, de repente, né? Bom, mas o jogo é usado em teatralidade, o ludibrio, o enganamento, ele é explicitado. Teatro é teatro. Então não existe quarta parede, não existe uma convenção de impossibilidade de comunicação. Então, no teatro dramático, nós temos a seguinte questão. Normalmente, a invenção é do século XVI, tem um espetáculo com relação frontal. Então, aqui tem a área da representação e aqui tem a área do público, ou a plateia. A relação é frontal, é de frente, assim como vocês estão. Isso aqui é uma coisa aristotélica, aristocrática. Aqui dá uma quebradinha, né? Vai fazendo uma coisa quase que é uma cena elisabetana, né? Porque tem um... Se eu venho um pouquinho mais para cá, eu fico de costas, etc e tal. Mas a relação frontal no teatro dramático, aqui existe uma alvenaria imaginária chamada de quarta parede. Então, quem inventou, quem criou esse nome historicamente foi o Denis Diderot, num texto de 1859. Ele diz que para a cena ser mais natural era preciso construir quase que uma alvenaria imaginária para separar o público de atores e atrizes. Mas ele disse com uma outra intenção, não com a intenção que existe agora. Então, quando existe uma alvenaria imaginária, tem teatralidade, só que a teatralidade não é explicitada. Os símbolos, eles são reflexos e não refratados. Quando se refrata o símbolo da não participação, cria-se um jogo entre o conjunto de sujeitos da cena e o conjunto de sujeitos que assistem. É claro isso para vocês? Toda obra épica tem esta primeira determinação. Há uma explicitação do jogo. Então, o ludibrio, a mentira, é explicitado e se busca uma outra forma de comunicação. Quando... Marta, quando alguém sabe que você ilude, tem o dom de iludir, fala assim, faz aquela que eu gosto. Então... teatralizou-se aquilo que a pessoa faz, o charme, etc, etc e tal. Então há uma explicitação desse jogo que é relacional. Na teatralidade, a relação ganha impotência. Esses sujeitos não são emudecidos por uma relação, mas eles são o quê? É, espectadores. Quem usa isso? Espectadores. Espectam, olham, mas participam também do fenômeno teatral. Essa é a primeira determinação. Tá bem? Vamos nos lembrar o seguinte. As pessoas aqui são muito circunspectas, cara. Caio. É... Vamos lá. Por isso que na rua, né, Ale, é quase impossível, né? Possível não, não tem. Não tem. Às vezes é o que diferencia o teatro de rua, teatro na rua é isso. O teatro de rua não tem nenhum tipo de impedimento de participação do outro com relação à cena. Então a partitura é aberta. Como dizia a Selma, né, o autismo, né? O autismo. E tem muita gente aqui que não fala, você percebeu? Eu espero que eu não esteja calando a... A virulência, essa capacidade de questionamento. Teatro dramático, ele tem uma estrutura que pode ser representada do seguinte modo. Aqui é a história a ser contada. Deve fazer isso? Obrigado. Para o João, continua. Então, o que que é uma história a ser contada. A história a ser contada no teatro dramático, invariavelmente, ela foi dividida em 5 partes, modernamente ela é dividida em 3 partes. Isto aqui chama-se estrutura sintagmática de texto, de organização da história. É dividida em 3 partes, ou em 3 atos. Primeiro ato chama-se apresentação. Na apresentação, no primeiro ato, apresentam-se todas as personagens da peça e os seus momentos incitantes. Isso é um prólogo? Não. Não. Não. Prólogo é a designação de outro tipo de obra que nós já vou falar já. Isso aqui é o texto dramático. Então, primeiro ato, apresentação das personagens. E tem momento incitante. Momento incitante é aquilo que chama a atenção de espectadores e pode se caracterizar em um conflito. Eu vou falar uma coisa, você vai titubear um pouco, mas vai fazer, tá bom? É, então vou disfarçar aqui. Cadê o giz que eu li daí? Tá bom, não precisa nem mostrar, confio. É, eu não gosto de ficar sentado de mãos assim, parece que você está orando. Quer desfazer? Pronto, desfez na hora, não teve momento incitante. Momento incitante é aquilo que parece que vai se transformar em um conflito. Tira a mão da boca, você não é criança para ficar chupando o dedo, menina? Ah, também. Ai, não titubeia, que coisa. Tudo obediente, né? É, você, Caio, quer tirar esse cartaz, que eu não gosto dessa composição. Afeta os meus olhos e eu fico prestando atenção quando não deveria. Quer tirar esse cartaz aí agora? Eu mandei, tira o cartaz, ou se você não tirar, eu vou embora. Não vai tirar? Bom, então isso já é conflito. Ou é uma coisa ou outra. Não. Momento incitante, ele titubeia, mas ele vem e tira. Parece que não vai tirar, mas ele acaba fazendo. O que, que significa isso? Prender o espectador, a espectadora, à intriga da obra. Nos manuais de playwriting, que isso é uma coisa norte-americana, isso precisa acontecer nos 7 primeiros minutos. É muito interessante. Os manuais playwriting, é preciso que os momentos incitantes para prender o espectador à trama aconteçam nos 7 primeiros minutos. Vocês já viram o primeiro capítulo de uma telenovela? É uma profusão de coisa para já prender desde o primeiro dia. Filme, vocês podem ver, isto, a indústria cultural tem as formulazinhas para funcionar. Se vocês duvidam, pegam os filmes norte-americanos, etc., e vejam, isto acontece nesse tempo. Porque o espectador, a espectadora se prende e formula uma hipótese para ver se vai ou não vai acontecer o que pensou. E ele vai ficando, porque ele está sendo desafiado pela própria obra. Então, apresentam-se as personagens e os momentos incitantes. Então, a chamada curva dramática é mais ou menos assim, ó, vai ter um conflito aí no segundo. No segundo, tem o que se chama, o segundo ato, chama-se de desenvolvimento. Do quê? Dos conflitos, dos momentos incitantes. Porque a essência, digamos assim, do drama são os conflitos. Parece que uma vida sem conflito não desperta a atenção de ninguém. Então, precisa ter oposição, abalroamento, conflito, para que as pessoas fiquem de um lado ou de outro, tomem partido para ver se vai ou não vai acontecer aquilo que ela imagina. Tá? Então, vai haver um processo cumulativo de conflitos. Os conflitos vão se ampliando, vão se somando. Eles vão até o momento em que vai haver o clímax dos conflitos, depois tem a dissolução que volta para o âmbito da obra. Aqui o terceiro ato chama-se solução. Do quê? Dos conflitos. Essa é uma estrutura arquetípica do drama. Há uma quarta parede, ninguém intervém e participa em uma partitura fechada. A partitura do drama é fechada. Não se pode, a gente chama, o drama, ele é inexorável. Nada pode mudar aquilo que está previamente estabelecido. O espectador é como se não existisse. É uma massa que contempla no escuro e que não pode intervir na obra. Aquela senhora do vermelho, ela interviu, né, mas isso não se faz. Hoje em dia, por exemplo, na cidade de São Paulo, não sei como é aqui em Santos, depende do espaço em que se vá, até quando a pessoa espirra ou tosse, há quem reclame. Exatamente. É como se espirrar, tossir, fosse vontade e arbítrio da pessoa. É uma coisa louca. É um bando de neurótico amansado, mas que tem uma certa... É muito louco. É muito louco. Né? Bom, então... Essa é a drama, é a obra dramática, o drama com essa estrutura que não pode ser interrompida de nenhum modo. Só vai ser interrompida quando ela se finaliza. As luzes se acendem, há certas obras em que as luzes não se acendem mais, e nem sequer mais palmas com relação à própria obra. Bom, no épico a estrutura é um pouco diferenciada, porque ela ocorre do seguinte modo. A estrutura sintagmática... Não. A estrutura sintagmática, ou seja, a história, ela vai ser dividida em episódios de tamanhos diversos. Cada episódio, isso aqui são episódios, isso aqui pode ser um prólogo, se quiser, uma obra dividida em episódios, pode ter um prólogo, pode ter um epílogo, né? Há obras em que se tem o prólogo, o epílogo final no meio, tem obras muito interessantes. Isso aqui tem uma estrutura épica. Olha, o que nós temos? O que é épico mesmo? Exterioridade. História. Épico. Ódio. Não vem de ódio, mas de ódio. Então, é um canto externo, exterior. Então, são cenas independentes que se articulam, mas elas têm vida independente. Que nada é independente, é tudo entrelaçado e dependente uma coisa da outra. Tem um fluxo que não pode ser cortado. Numa estrutura épica, os episódios são independentes, porque cada episódio tem um ponto de vista sobre algo, sobre uma história. Se tem um ponto de vista, tem protagonistas diferentes em cada episódio. Não se chama protagonista, mas função protagônica, com diferentes funções protagônicas. Então, aqui são as mesmas protagonistas do começo até o final. Que se estrutura a partir de uma personagem ou de um núcleo de personagens. Na divisão episódica do teatro épico, a cena que vocês fazem do bispo. Quer dizer, é uma obra perambulante e todos vocês são protagonistas. Não tem um protagonista único, porque depende do episódio, tem funções protagônicas diferenciadas, que apresentam diferentes pontos de vista de uma mesma narrativa, de uma mesma história. Pois não. Aquele exemplo que você deu da peça, que tinha as personagens que iam falando da morte, mas que a morte não estava ali, e que no final tudo leva a crer que tinha uma personagem oculta. Se encaixa nesse exemplo que você deu, do épico? Não. Não? Dramático. Tem uma única protagonista. Nesse caso, a intrusa é a morte. E vai, o conflito, a partir de índices, ele vai ascendendo. No final, para finalizar exatamente que a parturiente morreu. Mas quem veio visitá-la foi a morte, não foram pessoas de carne e osso. Mas nesses episódios eles aconteceram? Não são episódios, são ações, hipóteses que vão se somando àquilo que eles imaginam ser a enfermeira, o jardineiro, tá. É a morte que foi chegando e fazendo a sua aproximação para levar esta parturiente à morte. É uma narrativa só. Linear. Linear. Isto aqui é estrutura sintagmática, é linear. Ela vem na sequência. É, o que é essencial, que são os conflitos, vai se ampliando. Isto aqui chama-se curva dramática. E a curva dramática compreende uma personagem ou um conjunto de personagens. Numa estrutura épica, ela é episódica. Posso pegar essa cena e colocá-la aqui. Não tem problema que eu vou estabelecer um nexo de apresentar. Vocês tem um filme que vocês podem ver no YouTube, que é do Quentin Tarantino, chamado Pulp Fiction. Vocês podem assistir a narrativa, ela não vem linearmente, ela vem todinha truncada. Na hora de editar, é que se pegou uma estrutura linear para fazê-la de modo... Mas se entende completamente o filme, porque o espectador... Aqui, quem especta, espectador, espectadora, vai sempre nesse sentido. No teatro épico, numa estrutura épica, ele vai e vem dependendo do modo como se monte a obra. Entendendo que aqui eu tenho uma cena autônoma que se cola à segunda, mas não necessariamente, se sim, vai se colar o... Que o épico dialético, o que, que vai fazer? Então, aqui é a estrutura do épico. No épico dialético, existem algumas fraturas na obra para ela trazer nesses buracos contextos que se aproximam, a obra do contexto da atualidade. O que fizeram com Shakespeare na mirada, o grupo Agente? Ai, não. Não, é épico, mas não épico dialético. Mas isso, é, não, eu tô falando da ruptura, não é isso que eles não, fazem. Não, não, não. A peça da Brava é épico dialético. Qual delas? O Estilado para Cima. Com certeza. Então, mas tem uma, existe uma fratura, isso a gente chama uma fratura temporal, entre um episódio e outro. Nesta fratura aberta, se traz um contexto para aproximar a obra da atualidade dos espectadores, das espectadoras. Então, pode-se apresentar alguma coisa projetada, são características do épico, uma película cinematográfica, uma canção épica que comenta a própria obra, uma contracena, são diferentes... Um comentário. Um comentário crítico, histórico crítico, acerca da própria obra e do conjunto daquelas pessoas. E no meio do episódio? Como? No meio de um dos episódios acontecendo. Pode, isto é teatralidade que pode ou não ganhar uma função crítica, crítico-épica ou dialética. Você pode? Quando se explicita, vocês sabem que vocês todos foram estudantes. Muitos de vocês continuam a ser. Tem alguns profissionais da educação. Esse professor do piano que eu disse a vocês, que é um dos meus grandes amores. Mas vocês não têm ideia de como eu amo esse homem, quão importante ele foi para a minha vida. No começo, o professor do piano olhava para a gente assim. Ele falava, brilhante, mas ele nos olhava ou por sobre as cabeças ou aqui pelo peito. Ele não olhava para as pessoas. Timidez. Vergonha, né? Uma pessoa admirável, mas que não conseguia olhar nos olhos das outras pessoas. Vocês devem ter muita gente, inclusive outros professores, que vem com fichinha pronta. Né? Olhava, fichinha, ou, se vocês fazem isso, eu sinto muito. Hoje em dia tem, como chama aquele recurso do... PowerPoint. Não é? Então a pessoa escreve e lê o que está escrito. Eu já vi numa palestra uma palavra errada e a pessoa fala a palavra errada porque ela não sabe o que estava fazendo, ou seja, ela não tem ideia própria, ela só tem a muleta do texto, ou não. Então, a gente precisa de formas de interlocução. Tem gente que é tímida, não sou juiz, não é meu julgamento, não é de natureza moral. Tem que entender que as pessoas têm modos singulares diferenciados de existir, certo? Não parece, mas eu sou uma pessoa na vida, fora de profissional, eu sou super tímido. Se eu estiver com alguém numa festa, eu não sei o que fazer com o meu corpo. Mas profissionalmente eu não tenho nenhuma vergonha, porque, além do que, eu acredito no que eu digo, como eu faço, etc. Mas tem gente que não olha os outros, né? Vai passando. O professor no piano, depois que eu descobri como ele era, um dia disse assim: professor, o senhor é tão importante na minha vida que um dia eu vou dar um beijo na sua boca na frente de todo mundo. O professor começou a prestar uma atenção maior em mim a partir de com medo de qualquer aproximação. Muito legal. É um recurso que foi usado lá para chamar a atenção dele. É, eu não terminei. Caio, tá aí? Tô aqui. Eu não terminei, mas como você sabe que agora eu sou morador de Santos, se vocês... Não sou morador, eu venho para Santos com mais regularidade. Se vocês quiserem, a gente pode marcar a continuidade. É, quanto é o meu cachê? 10 mil reais? Continuou? Foi 12. Foi 12? Então 12 e 12, 24. Então eu posso continuar, porque eu imagino que vocês têm gente que eu sei que é de Cubatão, mora longe. Deve andar de condução ou já tem carrinho? Condução. Então outros não sei de onde vocês vêm. E às vezes quer ficar, mas como sabe que tem que ir embora, a coisa é mais difícil, né? Então eu me comprometo a voltar. É, mais que voltar, eu fiz uma proposta para Raquel de a gente fazer alguns encontros peripatéticos. Sabe o que é isso? É, Sócrates desenvolveu educação peripatética, aquela que vai se fazendo em andança. Então a gente não precisa ficar parado aqui. Mas a gente pode ir andando por Santos, parar um pouco num lugar e conversar sobre uma coisa que nos interessa, que é teatro, andar mais um pouco, parar e conversar, e num processo de conversação, né? Isto chama-se hoje deriva. Deriva é uma andança sem uma partitura fechada e que vai tendo um processo interventivo na realidade social. Então, eu posso terminar isso, que eu não terminei. É só, eu queria que você me dissesse tudo o que eu fiz para eu não ter de voltar ao começo e não me repetir, né? Cadê? Eu não sei exatamente onde eu parei. E tem várias coisas que vão sair a partir daqui, que são os expedientes éticos. É, perto de 100% da prática teatral no mundo hoje diz respeito ao teatro épico, não dialético, épico. Porque a teatralidade hoje é uma coisa que está no gosto do teatro enquanto uma produção, que não é mais possível reproduzir acerca, à exceção de pouquíssimos espetáculos, uma tal realidade ilusionista como estaria na própria obra. E olha que eu fui muito ao teatro, esse ano eu tenho ido menos, né? Mas o teatro hoje tem um tratamento épico à excelência. Alguns explicitam, outros não. Quer dizer, um grupo que não tem dinheiro para comprar figurino, para criar cenário, ele, por uma questão de falta de recurso, faz uma proposta épica, não ilusionista, como decorrência de uma impossibilidade econômica. Outros grupos transitam com o épico, que requer uma relação diferenciada, uma partitura aberta com um conjunto de sujeitos que assiste à obra. Tá bem? Então, eu fecho aqui. Bom, quero agradecer a presença de todos. E todas. Agradecer a Lê de todas. Isso. A sua participação, dizer que é só a gente marcar, a gente sempre vai estar aberto. Vai sempre estar aberto? Pra sempre. Quê? Pra ti. Tá falando pro todo mundo? Bom, acho que sim. E tem a programação além dos outros encontros. A gente tem mais 4 programados. Agora tem 5 para continuação desse. E domingo. Não, domingo não, perdão. Amanhã a gente vai ter um sarau especial em comemoração a um ano do sarau virado à esquerda. Estão todos convidados. Fala, John. Não, só para poder lembrar que esses 5 palestras faz parte do projeto que aqui foi contemplado. Então, esses 5 palestras é subsidiado com um dinheiro público. Essa vez agora vem pela FUNAF, pelo Federal. Então, assim, isso é. esse projeto que está acontecendo aqui faz parte do projeto que está sendo fundido no público, nosso companheiro da Cinecraft, de todos os. Vai ser toda sexta-feira. Tem a programação aqui na frente. E lembrando que eu estou registrando aqui, daí depois eu vou disponibilizar para esses populares. Todo mundo assinou a lista de presença, porque aí, assim que a gente marcar a continuação, a gente pode mandar um e-mail para todo mundo para avisar e tal, para a gente poder pegar a continuidade. É só uma coisa que eu me lembrei, que é bacana, de 2 a 18 de janeiro, vai acontecer um festival muito importante no Chile, chamado Santiago a Mil. Eu sei que nesse momento o preço de passagem é mais caro e tal, mas quem puder, eu penso que talvez deva, se puder, deva ir, que é um evento muito bacana, importante, legal, de 4 a 7 agora de dezembro, vai haver um colóquio em Montevidéu, aberto ao público, de teatro. Montevidéu são menos de 2 horas e um pouquinho de viagem. Então tem muita coisa bacana acontecendo no mundo, e sobretudo aquilo que nos interessa fundamentalmente, que é América Latina. Eu tenho orgasmos múltiplos com o teatro latino-americano, e hoje, como nunca, aquilo que estamos fazendo na América Latina tem servido de régua e compasso, como se diz, para muitas outras expressões dramáticas mundiais. Então, vale a pena ficar ligado também naquilo que está no mundo, né? Viva! Obrigado, Márcio.